respeitável público, está entrando no ar, no seu lar, exorcizando este negócio de axé, pagode e outros blá blá blá. A quinta edição do Celeiro do Rock, com a apresentação de Rogério Rangel. Hoje vamos despejar muita, mas muita água benta em forma de rock and roll aqui no Celeiro do Rock. Oh Deus, perdoe o mal que habitam neles, pois eles, Deus, eles não sabem o que ouvem. E para abrir o programa de hoje, a banda Cerca com a canção Pulsos. E no mesmo rastro, Aluguel Barato com a música Cusão. E tem mais, muito mais, mas muito mais rock and roll aqui no Celeiro do Rock. Manda bem a cabeça, uma gotinha, apenas uma gotinha dessa água chamada rock and roll. We'll be right back. repete, acontece todo dia, acontece em todo mundo, só você não vê. Pare e pense, o povo está bem na sua cara. É muita sacanagem esses podres do poder. Eles engordando, devorando mais e mais. É miséria, se alastrando a dança de capitais. Na África, na Ásia, em Sampa, tanto faz. Os homens são tratados como um bando de animais. Filho, depois desse pequeno espaço parado com o programa, por causa da gravação da minha banda, você deve ter aprontado algumas histórias hilárias pra contar pra galera. Não? Nada, cabeça. Você não aprontou nada? Eu não posso acreditar. O cara já socorreu. Gato na árvore pulou do donzela em desespero. Nesse tempo todo sem programa. Não é possível, meu filho. Mas vamos ao que interessa. Você ouve agora, aqui no celeiro, Deslize, Tentar Enganar e Gavetas, As Cores do Seu Jardim. Preciso acordar. Y'all recall Big Red spent most of his life out on the road, searching for that enigmatic devil slide. But he could never forget what Muddy said. Class is the best. We was on that midnight train, traveling to San Sebastian, Spain, when he took a dead bottle of Beaujolais, slipped his ring finger into its neck, and broke off the remains. Then he looked at me with a gleam in his eye, said, "Eric, look out, here comes the devil slide." Eu sabia. Não poderia ser verdade que o cabeça não tivesse aprontado nada. Não é do feitio do cara. Já me sopraram uma aqui. E eu, como não sou baú, vou contar pra vocês. Ele tá brabo aqui, mas eu vou contar assim mesmo. É o seguinte: churrasco rolando, uma birita aqui, outra ali. Eis que quem aparece. Vou usar o nome fictício. Dona Filó, uma véia dos 90 anos, que se lambuza no mel da cana, e quando fica chapada, velho, sai da frente. Até stripper, vovó faz. É sério, não é brincadeira, não. É, nesse churrasco assim, a gente costuma juntar bateria, baixo, guitarra, papai, vamos pro pau e... Cacete, rock and roll, muito rock and roll. Aí o cabeça tava cantando. A véia foi pra frente da banda, ajoelhou-se perante o cara e começou a tirar a roupa. Agarrou nas pernas do cara, é mole. Imagina só a cena. Nem roteirista de filme pornô poderia imaginar isso. E tem mais. A véia pediu uma bitoca. E o caralho do cara não deu, rapaz. Pensa bem. Aquela boca murcha. E o cabeça dando bitoca. Ah, tem mais. Pode procurar um tratamento. Pode. O cabeça pode procurar um tratamento. Não é normal, não. Mas tem mais. Dá mais uma gotinha daquela água chamada rock and roll. Aumenta que você vai ouvir agora. Manifesto Auditivo com a canção Espírito de Zé Ninguém. E em homenagem à cabeça, Vera Louca. Suadinha. Sempre alguém pra não se render ao homem. Não vou sozinho, sozinho, sozinho, até você gostar de mim. Dança esse rock, faz cara de quem gosta de mim. Eu fico sozinho, sozinho, sozinho, até você me dar uma chance. Yeah. stars. Você não dorme em paz. Você não é feliz. Não concordo com seus métodos. Escapo que você me diz. Você não dorme em paz. Você não é feliz. O mar calmo, com água pelas canelas, às vezes é tudo pra mim. O que importa? O que importa pra esses caras? Comer, dormir e sonhar. Comer, dormir e sonhar. Você me diz, você não dorme em paz. Você não.